É certo, o sol pode morrer amanhã. Podemos perder um parente, um amigo querido. Caminhantes expostos a doenças e decadência. E ainda assim não tens este dia ensolarado. Olha para ti, seguro ou frágil, a semente de toda alegria que precisas. E concede bênção sem medo, apenas perguntando com que frequência devo agradecer-te. Tu moves montes e acalmas os mares. Vi homens a louvar-te com fogos de artifício. Vitórias brotaram da tua palavra. Se alguma vez for famoso, serei a oração do sábio. Vi serpentes imobilizadas pelo teu comando. Sobrevivi a muitas quedas de carruagens. Acariciei elefantes e derrotei assassinos. Porque tu abençoas e proteges os que te lembram. Aqueles que te louvam por este mundo, num ambiente que oferece ganância e egoísmo, desprezando a imaginação e o conhecimento, reduzindo os homens à sua capacidade de mentir. Mentir, homem. Aqueles que te louvam por este mundo, num ambiente que oferece ganância.